MA251, passa 150, chame Recife 1251, alterna 3325. 251, alterna 3325, 6251, bom dia. Sim. 9961, bom dia, galeão autorizado, nível 360, na cola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Irumi. Em Irumi, intercepta pelo November 857 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5062, controle 120.8. Autorizado, galeão 360, decola 190, curva direita, da El, Leda, Irumi. Intercepta pelo November 857, depois conforme o plano, aciona 5062, controle 120.8, com 1961. Correto, no 961, chama pronto, puxa o acionamento. Vai chamar, 961. Alô, bom dia, tá 3171, autorização para São Paulo, da Centro de Informação Delta. 3171, informação agora é Eco. Prepare a da Elco, onde está de preparação? Guarda na sua escuta, obrigado. 6225, autorizado chegada, bom, que desse mantenha 4000 pés, ajuste 1-0 no 5. senhor já tem autorização do 3171? Afirmo, pronto. Anda. Guarulhos 320 autorizado, via Pedro Luno Zero. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, Mótila. 5065, transponder 1308, controle. Autorizado, conforme 320, Guarulhos, via Pedro Luno Zero, da El, Leda, Mótila. 5065, 208, o controle, 3171 no 1. Correto, chame pronto. Câmara. Salvador, o gol no 961, a posição 1-1 para a pushback, acionamento. 961, livre, puxa um ataque. Vai chamar para o pé. Salvador, eu vou no 759, informação Delta, bom dia. 759, bom dia, autorizado chegada, bom, se desça e mantenha 4000, ajuste 1015. 1015, descendo 4000, na bomba, voa no 759. No 3171 no 01, autorizado, deixa eu aplicar. O 961 informa que vai retardar o pushback em virtude de procura de bagagem. Cliente, o 961 chama totalmente pronto. É onde? 3, autorizado de chegada bom, se desse mantenha 050, vigilante. Chegada bom, autorizado 050, bom, Saneamento 25, pode ir até 2000. Desça via para 2000, ajuste 615, informe localizador 6225. Desce via até 2000, informe localizador. Taxista 3171 a bordo 213, 203, 340, Galeão. Livre táxi, direita Índia, ponte espera 1895, ajuste 1015, boa viagem, 3171. 1895 com 1015, ligado, bom trabalho. Salagem da 3171. 3171, a linha decola pistão 0, vento 170 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola 10, tá 3171. Recomplete final e LS X-Ray, chame a torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Sim. 1759, desça via para 2000, informe localizador, ajuste 1015. 1015 via, informar localizador, voo 1759. Salvador é o azul 4040, quente da F, 340, Belo Horizonte para a foto. 4040, prepara na boa, só um instante, vai passar. Na boa, aguardando para a foto, está Paraná 6225, continua com a informação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 6225. Oceanair 6225, livre pouso no zero, vento no 60 graus, 59. Livre pouso, Oceanair 6225, obrigado. 3171 da TAM, decolou 39, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, Salvador, bom dia, 3171. 3171, suba ao nível 320, saída da Elvis, né? Gente, 3171, pode voar, Dael? Obrigado, Dael. Dael, tá 3171, obrigado. Na 093, desça via para 2000, informe o localizador. Ajuste na 095. Via 2000, vai chamar no localizador na 095. Na 093. Solos 41, à direita no 211. 1 à direita, 6225, Xanar. Bom dia. 6225, bom dia. Taxi de Alfa reportando antes da direta. Alfa reportando antes da direta, tá? autoriza o localizador 1-9-759. Gente, complete final e LS que se veio, chame a torre 1-9-8-9-5. 1-9-7-9. Bom dia, Gol 1-9-7-5-9. Azul 4040, pronto, Fábio. Pronto. Com fins autorizados 340, via Pesolo 21, decola da 1-0, curva direita na Arbor Elefa. 5070, transponda 1208, controle. Obrigado, com fins 340, volta com plantana via Pesolo 21, decola da 1-0, com curva direita, saída Arbor Elefa. Transponda 1070, com preço avaliando 2018 no 8-azul 4040. 4040, correto, chile pronto, chibec também. Portão 1-0. Aproximada da Juliette, o saneamento 225. Ingresso a Juliette, portão 01. Ingresso a Juliette para o 01, o saneamento 225. Rio 5973, autorizado via chegada a Mari. Vê se aí mantém a 2000, ajuste 1015, informe o localizador. Rio 2000 e 2000 voltado, chamada localizador.